sorte a minha poder te encontrar até o fim dos meus dias de amar. A sensação de acordar e te ver é muito bom e me faz perceber que pra sempre é muito pouco com você. A minha vida, você me fez mudar. Hoje me sinto melhor. Nem o destino irá nos separar. Nosso caminho é um só. Nas asas que esse amor me leva, eu vou muito mais alto que as estrelas. Trago a lua pra te dar. Eu vejo um mundo mais bonito, olhando o infinito ao seu lado. Eu tenho o sonho de viver amando você. Amando você. Que sorte a minha poder te encontrar. Hoje me sinto melhor. Nem o destino irá nos separar. Nosso caminho é um só. Nas asas que esse amor me leva, eu vou muito mais alto que as estrelas. Trago a lua pra te dar. Eu vejo um mundo mais bonito, olhando o infinito ao seu lado. Eu tenho o sonho de viver nas asas que esse amor me leva. Eu vou muito mais alto que as estrelas. Trago a lua pra te dar. Eu vejo um mundo mais bonito, olhando o infinito ao seu lado. Eu tenho o sonho de viver amando você. Eu vou voar.